A linha amarela é um crime de extorsão, é um crime de exação, é um estelionato. Um estelionato que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores, fez um levantamento sobre esse grupo, Invepar, Lanza e OAS, e deixou claro: trata-se de um grupo de estelionatários fraudadores que fraudam contabilidade, que fraudam empréstimos, que negociam títulos podres, enfim, foi um relatório denunciando tudo. E esse relatório foi entregue por mim a todos os juízes e promotores do Rio de Janeiro, entendeu? Que trabalham num sistema de quadrilha, num sistema de organização criminosa, entendeu? Todos eles sabem dos crimes da linha amarela, todos eles sabem das sonegações, todos eles sabem de tudo e não tomam providência. Com certeza devem estar levando propina. Propina, esse é o negócio. Você não pode pedagiar o deslocamento dentro de sua casa, você não pode pedagiar o deslocamento dentro do seu bairro, o deslocamento entre o seu trabalho e a sua casa, entre a sua faculdade e a sua casa, entre os locais que você tem acesso, até para exercer a condição mais elementar da vida, que é a condição de cidadão, que sai para pagar as suas tarifas, enfim, seus impostos e está envolvido nisso. Todos os editais de concessão de estradas federais não prevê instalação de praça de pedágio em áreas urbanas. Entendeu? Isso que eles estão fazendo aqui no Rio de Janeiro é um crime. É um crime. E aí botam um recibo desde o início, desde 94, um recibo escrito Autoestrada, linha amarela. Autoestrada é o escambau. Aquilo ali é uma avenida e só tem 15 quilômetros. Eu nunca vi autoestrada de 15 quilômetros. Entendeu? Quer dizer, estão fazendo isso porque estão dando propina. Propina para autoridades, entendeu? Se não tivesse, não estaria fazendo isso. Ministério Público está levando propina, juiz bandido de toga está levando propina e ninguém apura nada. É uma mega quadrilha. Isso precisa acabar. A Lava Jato precisa dar providências a isso. Eu espero que todo mundo divulgue esse áudio o mais possível. Porque ninguém aguenta mais essa canalice, essa roubalheira e essa exploração do cidadão. Boa noite.